Estamos de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizin e eu tô aqui com o Lorian do meu lado. E eu gostaria... A gente tá entrando agora no segundo bloco. Eu gostaria de aproveitar e anunciar os patrocinadores. Tem o Lutatu, que se você quiser fazer tatuagem personalizada a domicílio, ele é um ótimo tatuador. Ele vai até a tua casa, né? Tatuagem a domicílio. Aí um amigo meu falou, se tiver um cachorro... Bom, e o telefone do Lutatu é 9338-5548. Repetindo, 9338-5548. É só ligar lá e falar com meu amigo Lu. E o Guerrilha Geek também, esse coletivo cultural aí de Franca, pra quem gosta dessa cultura independente de bandas, festas nas sedes do Guerrilha, no CDA também e tudo mais. É só entrar no site www.guerrilhageek.com, que tem tudo lá, os bootlegs e as matérias sobre bandas independentes e tudo mais. Ok. Somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. I remember saying something like, I feel a bit lightheaded. Yeah, you should drive. Suddenly, there was a terrible roar all around us. And the sky was full of what looked like huge bats, all swooping and screeching and diving around the car. And a voice was screaming, Holy Jesus, what are these goddamn animals? Say something! Never mind. It's your turn to drive. No point mentioning these bats, I thought. The poor bastard will see them soon enough. We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. The only thing that really worried me was the ether. There is nothing in the world more helpless and irresponsible and depraved than a man in the depths of an ether binge. And I knew we'd get into that rotten stuff pretty soon. A House subcommittee report says illegal drugs killed 160 American GIs last year, 40 of them in Vietnam. Bom, estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha na Rádio Unifran FM 101.3. Ou pelo... De volta com o programa Lixeirinha na Rádio Unifran FM 101.3. 101.3. Ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizinho. A gente ouviu aí Jutta Lemper, aquela cantora alemã que eu comentei no bloco passado. Well, nessas garimpadas também eu achei alguma coisa em vinil aqui da Milva, uma cantora italiana que eu gosto muito. Achei 2 discos dela. Um deles, um disco que eu gosto muito, que é o Tango. A gente pode ouvir aqui La Comparsita, que é a faixa que abre o disco. E achei também o primeiro da Françoise Hardy, num sebo aí de discos raros. Cantora francesa. A gente pode ouvir a música Au Chéri. É bem raro, achei aqui no sebo de São Paulo. Ok? Daqui a pouco a gente volta pro último bloco. O Lixeirinha é bom porque não tem como piorar. Thank you. potrò fermarlo mai, perché l'ho dentro il cuore. Questo tango suona sempre e sempre io l'ascolterò. Sempre ovunque andrò, anche se non vorrò, perché mi parla di voi. Tu lo sai che penso a te, rivedo te sentendo questo tango, il tango che ballavo felice insieme a te. Io ripenso al nostro amore, adesso tu non sei più qui e so che non ritornerai, ma questo tango ti terrà legato a me. Che tu, sentendo questo tango, non puoi scordare i giorni trascorsi insieme a me. Eleganti e più lussuosi, c'è sempre gente che non scorda i suoi problemi, c'è sempre gente che si parla sottovoce perché rispetta l'etichetta perfezione. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi tu puoi trovare piatti scelti e raffinati, ma se vuoi ridere e scherzare devi uscire, è meglio un'osteria per non pensare ai guai. All'osteria la gente si accontenta di bere un po' di vino facendo uno spuntino, all'osteria si canta in allegria, si scherza sempre, la tristezza non c'è mai. All'osteria si ride in compagnia, si scherza sempre, la tristezza non c'è mai. All'osteria la gente si diverte e pochi soldi le sono sufficienti per acquistare tutti i sogni che non vende. Il più lussuoso dei ristoranti all'osteria, il tempo passa in fretta, non c'è nessuno da solo che si annoia. All'osteria non ci sono mai problemi, ci si accontenta di quel poco che sia. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi c'è sempre gente che non scorda i suoi problemi, c'è sempre gente che si parla sottovoce perché rispetta l'etichetta perfezione. Nei ristoranti occhi più eleganti e più lussuosi. Tu puoi trovare piatti scelti e raffinati, ma se vuoi ridere e scherzare devi uscire, è meglio un'osteria per non pensare ai guai. Aproveitando agora que o Cassino Monterrey, que é uma banda de uns amigos meus daqui de São Paulo, lançaram um clipe, a gente podia ouvir a música do clipe aqui, a faixa chamada Veloz. Esses dias eu encontrei com eles, fui lá no estúdio que eles ensaiam, acabei tocando piano com eles lá, porque o pianista não foi, o dono do estúdio tocou a bateria. A gente tocou Ballad of a Thin Man do Bob Dylan e Let It Bleed dos Stones. E as músicas da banda, é claro. Aliás, queria deixar um abraço pro Rochinha, pro Tomate, pro Binho e pro novo baixista, o Edu, o pessoal da banda aí. Então vamos ver a faixa Veloz. Aliás, quem quiser assistir o clipe é só digitar no YouTube aí Cassino Monterrey, Veloz. Monterrey é escrito separadamente, Monte é uma palavra, Rei é outra, com Y. Ficou bem legal o clipe, bem produzido. Espero que vocês gostem. Daqui a pouco a gente volta com o Lixeirinha. Seguinte, tô a fim de te ver. Por que que você não passa por aqui? Ouvi uns dias. Uma boa. I'm sorry. Você tá triste? Não, não tô. Tô meio louca. É meio rouca. Tá bem. Vem cá, como é que é mesmo o seu nome? Sem conta. passa por aqui. Well, I'm Pop, Iggy Pop, and I hear this. Lixeria, look out.